soy el IASH-3, 3600. 3600, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa! Santo trem 600. Boa noite, Santo 3600, estado, cheque o trem, o vento é de 120 graus com 8 nós, o altímetro 1016, tá livre pouso na 10. Livre pouso na 10, a baixada travada está 2 milhas do Itatiaia. Alexa, o plano instrumento cancelado, no 5, desce para 1-5, 00, pés para da rotatória, meu Charlex foi. E 5809, reduza para 2209, vetoração. A fim de permitir pouso da aeronave com transporte de ferro na pista 17, curva esquerda para o norte, o limite ao localizador. Esquerda para o norte, limite ao norte, reduzido para 2209 e desce para 5509. 5509 autorizado, descida para 3 mil pés, o que é legal no 0 no meio. 9908, chame o centro Recife, 133 decimal 25, alterno 133 decimal 95. 13325, 13395. Boa noite, Oxenema 250, aciona a identificação, prossiga na chegada a mar e desça para nível 050, QNH 1096. 050 1096, pode ir, voa em rápido. 1096, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma boa noite. 219, boa noite, Mocinho. Salvador, boa noite, Santos 3600. Santos 3600, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa e Juliette. Juliette 09, são 3601. Corra direita para o 040, o limite a radial 300 do VR de Salvador. 040, limite 300 do VR, 809. Xanema 2, acione a identificação, prossiga na chegada da Mari e desça para o nível 060, QNH no 0 no 6. A Mari, desça para o 060, 6219. Meu Tiago Rexway, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador, muito boa noite, comandante Romeu, Tiago Rexway. Meu Charlie X-Ray, boa noite. Tá livre final do 7, reporte final normal pro trem baixo tá lá. Vai, pode estar baixo, tá travado, Roberto Charlie X-Ray. Tudo 3-0 na torre, autorizado, prevenido. Afirmativo, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 2-0-9. Xanema 250, separa 2 mil pés, QNH no 0 no meio, autorizado final, ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, no 0 no meio, X-Way, pistão no 0, reportará estabilizado no localizador, que é X-Way. 509. Web 509, chame 2 Salvador 18 decimal 95. 1895, Web 509. Multi Alex Ray, tá autorizado o pouso 17, o vento de 130 graus, 62 de nós, o altímetro no 06. Gente, Multi Alex Ray, pouso. Torre Salvador 509, está estabilizado na final da 10, baixou, travou, visual. Boa noite, Web 509, reporte passando externo. Reportará 509. Web 5809 está livre o pouso na 10, o vento de 120 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 6. 0 no 6, passando externo agora, baixar travado, livre pouso no 0, 5809. Fogo meu Charlie X-Ray, seu solo foi os 25, é para o pátio 5, não é isso? Ah, perdão, estou autorizando o MacTrack até a bata, reporte livrando. 2000, com 1016, o Charlie 6219. Voadona pro 62 e 92? Sim, ativo autorizado, pro Ituna, Xené 62 e 92. Web 5809 no solo 28, livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 e tenha uma boa noite. 219 livrar, excelente noite, 258, chame torre, Salvador em 118, decimal 95. 295, boa noite, 6258. Boa. Oxenê 6212, autorizado. Final ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Era estabilizado 6212. Juliette 5809, prossegue táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 809. Objeto 5809, apenas corrigindo, vai prosseguir Alfa Kilo, ok? Alfa Kilo, Patchel 3, a posição é 62, atento ao sinalizador quando lá. Ok, Alfa Kilo, Patchel 3, para o 62, meu web 5809. Está no localizador, São Francisco, 6219. Solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. 9, boa noite. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, Oxenero 6212. Só externo em uma milha. Oxa 6212, boa noite. avistado, cheque o trem, o vento de 120 graus com meia dúzia de nós, está livre o pouso na 10, o altímetro no 0 no 6. 0 no 6, vento com meia dúzia, passou, travou, está livre o pouso na 62 no 6. Puxa 6212, seu solo aos 36, livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. Livrar 219, obrigado, igualmente, próxima chamada. Boa noite, Schneider 6212, livrou na sua escuta. Schneider 6212, autores da táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para o 07, Schneider 6212.